Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Não tem que entrar, velho. Fugiu, rapaz. Já que sua voz. Foi lá em cima, vamos lá. Lambda, lambda, lambda, nerds! Aquele show todo de Jovem Nerd. Que escroto. Olha o cara, mano. Lambda, lambda, lambda, nerds! Aquele show todo de Jovem Nerd. E eu quero um bullet ball. Ah, caralho. Roubou minha apresentação, cara. Eu pensei em uma coisa. Por que botou na pauta, porra? Que porra é essa? Aqui é o Tucano e Bullet Ball, a invenção do século. Aqui é Burrand e eu não sei o que é Bullet Ball. Aqui é o Eduardo Spoiler, eu gosto de inventar moda. Ah, que pariu. Aqui é a Azaghal e o importante não é quem inventa, mas quem aperfeiçoa. Ah, é verdade. Ah, os japoneses estão aí, né? Isso é o que a gente vai conversar aqui neste Nerdcast especial sobre inventores. Grandes inventores da humanidade, cara. Vamos descobrir quem é legal, quem é filha da puta. Na verdade, a gente vai descobrir quem é esperto e quem é otário. Quem é o malandro e quem é o mané. Quem é otário, né, cara? Tá certo. Vamos desvendar esses mistérios da humanidade depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. Azaghal, falta apenas uma semana para entrarmos de férias. No dia 10, embarcaremos para Orlando. Orlando, Florida. Chegaremos nos Estados Unidos na final da Copa. Olha só, se divertindo. JP nos aguarde. Mas essas férias, como já avisamos, estará sendo compartilhada com todos os nerds, Azaghal, porque estamos começando o projeto Nerd Tour. Exatamente. O site vai ter um grande destaque, uma grande vitrine, vocês vão ver mudanças no site. É, o que vai acontecer? Para o site, para o Jovem Nerd não parar, nós vamos transformar as nossas férias em conteúdo. Ah, que legal! Nós vamos estar atualizando com posts, com fotos e vídeos também. Teremos um hot site também. Sim, tá ficando foda pra caralho. Hot site que vai reunir tudo, né? Todas as paradas. Isso, e a gente quer bombar também o Facebook. O Facebook, temos uma fanpage no Facebook. Isso, as pessoas falaram que o Facebook é importante, que é a nova ferramenta, é o novo Orkut, um negócio assim. Então clique aí no... Eu não faço ideia como é que usa essa parada, eu sou obsoleto, cara. Não, calma, a gente vai aprender. Aí você pode estar pensando, que saco vou ficar vendo as férias desses caras. Primeiro que nossas férias são ser divertidas pra caralho, muito mais do que o seu dia a dia aqui. Que é isso? É, dá um gostinho para a Nerd Tour ano que vem, né? Exato. Segundo, que quem acompanhar a Nerd Tour vai concorrer a prêmios. Olha só! E não é prêmio merda, não. Não, não é. Temos um prêmio Top of Mind. Ó! Oh. Gostou do Top of Mind? Gostei. Um puta prêmio. Prêmio mesmo, para valer. For real. Não é camiseta, não é livro, nada, não é caneca, é prêmio mesmo. E vão ter vários prêmios da Bolsa de Muamba do Jovem Nerd. Ah, que ótimo. A gente vai perguntando se vocês querem, vai comprar um chaveiro, uma quinquilharia, entendeu? Mas vem cá, mas como é que o cara tá interessado, como é que ele acompanhar, como assim? Então, no hot site ele vai poder acompanhar da melhor forma possível. Que é seguindo o Twitter, os posts no Jovem Nerd, os vídeos e... as enquetes do Facebook. Mas o que, que o cara vai fazer pra concorrer? Isso ainda vou decidir. Uma coisa de cada vez. Tá bom. Tá ótimo. Mas o cara tem que acompanhar. É, o importante é que pra ganhar tem que acompanhar. A gente não vai dar nada pra você de graça, certo? Exatamente. Então, bom, é isso. Não se preocupem, a Nerd Store não estará fechada. Ah, importantíssimo avisar isso. Exato. Slave Roboto. Exato. Está já aqui, programado para embalar. Exato, foi reprogramado. Então a Nerd Store vai continuar funcionando, faça suas compras. Isso. O mesmo esquema de sempre, não muda nada na Nerd Store. Podem mandar e-mails com dúvidas, serão respondidos, tudo funcionando do jeito isso, certo. Você vai comprar, vai ser entregue no mesmo prazo de sempre, não muda absolutamente nada na Nerd Store. Exato, fiquem tranquilos. E também não muda absolutamente nada, ou quase nada, no Nerdcast. Exato, nossos Nerdcasts serão publicados toda sexta-feira, como de praxe. Já estão gravados todos, inclusive. E as pessoas estão perguntando, e aí, como é que vocês vão fazer a leitura de e-mails durante as férias? E a gente decidiu não fazer. Porra, deixa a gente tirar férias, né, cara? Porra, a gente adiantou 5 Nerdcasts, cara. Porra. Chega, né? Eu tô zumbi aqui, todo mundo tá zumbi. Chega, tem até inclusive o streaming do Jovem Nerd dormindo no estoque da Nerd Store. Não, não, não vai divulgar essa porra. Vocês assistam, por favor. Vejam como está a situação, o cara dormindo no chão. tá sinistro. Com a cabeça apoiada em 2 batalhas do Apocalipse que sobraram. Estão chegando ao ponto de exaustão completa, mas vai valer a pena porque nós vamos descansar e vocês vão ter seus Nerdcasts bonitinhos toda sexta-feira durante esse período. Publicidade de interesse nerd. Nós vamos falar da ação Carrefour, Jovem Nerd. O Carrefour está para inaugurar a sua loja online de games. Oh. Não vai vender só games, como tudo, né? Console. Sim. Tudo que é interessante para quem vive nesse mundo de games. Quem é gamer. A loja vai inaugurar dia 5 do 7. Oh. Mas o esquema não é esse. Se você está ouvindo esse programa antes do meio-dia, do dia 3 do 7, certo. Você tem que sair que nem um desembestado, apertando X-bola, ou qualquer porra do gênero. E no site do Carrefour, cadastrar-se. Uhum. Link lá no Jovem Nerd. Mas isso porque tem uma notícia especial. Exatamente. Vai existir um desconto exclusivo. Ó. Oh. Especial. Uhum. E segundo o próprio senhor Carrefour. Ele tem um sotaque meio francês, inclusive. Bombástico. Caraca. Para os ouvintes, seguidores, leitores do Jovem Nerd. O mega desconto vai ser no PlayStation 3. Olha só. É, os caras não queriam falar e eu falei, não, tem que falar. Senhor Carrefour, tem que falar. Não me venha com essa historinha. É um mega desconto num cabo HDMI. Verdade, né? É um PlayStation 3, atenção, eles têm 1000 unidades. Exatamente, porque eu falei, ó, não me venha falar também que você vai ter 5 PlayStations pra vender. Exato, não. E olha só, importantíssimo, só vai poder comprar com esse preço quem tiver cadastrado, certo? Exatamente, você tem até o dia 3 de julho. Meio-dia. Do dia 3 do 7. É, então presta atenção. Quem escuta o Nerdcast sexta-feira sempre tá ganhando, né? Isso, exatamente. Estamos frisando isso, é muito importante, porque se você tá ouvindo, por exemplo, esse Nerdcast no domingo, dia 4 do 7... Já foi. Já era. Você perdeu essa oportunidade da sua vida. Quem se cadastrar vai estar recebendo em sua caixa de e-mail no domingo, dia 4 do 7. Você vai estar recebendo. Mas isso tá correto, sabia? Tá correto, tá, mas é uma merda, né? Você receberá na sua caixa de e-mail ofertas inacreditáveis. Caraca, só pra quem tiver cadastrado, pelo ele ainda amor falou, de Deus. Ele ainda falou assim, Monsieur Nerd. Ele falou, cara. Ele falou, além do PlayStation com mega desconto, PlayStation 3, eles vão ter outros consoles com baixa de preço e, tá aqui na mensagem do Sr. Carrefour, jogos com descontos mega boca. Mega boca? Olha só. Tá no clima já, o Sr. Carrefour. Ele escreveu mega boca. Escreveu, cara. Excelente, cara. Muito bom. Vai lá. Cadastre-se. Link no post. Outro recado mega rápido, Eduardo Spohr, autor da Batalha do Apocalipse, que não quer mais saber de nós, porque agora é um tough guy das editoras, estará na RPG Con 2010, no dia 4, meio-dia e meio, certo? Já nós, no dia 3, estaremos na Anime World. Exatamente, certo? Fazendo um painel sobre nada. Sobre... Na verdade, nós vamos conversar com quem for lá. Exatamente. Bater então um pensem papo. Em perguntas inteligentes, que a gente vai responder lá e vai ser aquela coisa gostosa. Agora, atenção também. No Nerdcast 215 eu havia dito que seria 13h, segundo programação. É. Mas, como nós estamos em véspera de Nerd Tour, tendo que adiantar um monte de coisa, preparar um monte de coisa, a gente realmente não tem muito tempo pra perder. Então, nossa palestra será 12h15. Ó, meio-dia e 15, ok. Não será mais a 13h. Meio-dia e 15, nós tomamos o lugar do Nelson Machado. Que? Sério? É, ele... Pô, não quero. Ah, vai dormir até mais tarde, tá tranquilo. Nós ficaremos lá até o horário possível, até ter que ir pro aeroporto. É, porque a gente vai e volta mesmo. É, correria total, mas total. É porque a gente realmente não queria perder a oportunidade de ir em Porto Alegre, a gente nunca teve essa chance, São Paulo já tá cansado. Mas Porto Alegre a gente nunca foi. Uhum. Maurício Saldanha, apareça lá. É, pra gente... Queremos ver você lá. E então, Nerds Anime World, 3/7, 12h15, boa. Boa. Tá ótimo. Agora, se você quiser dar aquele salto no tempo e não quiser ouvir os feedbacks do e-mail do programa anterior... Exato, adiante para... 18 minutos e 20 e 9 segundos. Recados selecionados por Slave Roboto. Relatórios, vamos lá. Tiago Pinho enviou a animação do livro comentado por Yabu, O Velho e o Mar, de Hemingway. Tem aí o link no YouTube. Vários nerds comentaram sobre o best-seller Como Falar dos Livros que Não Lemos, de Pierre Bayard, que já trata a ideia de Azaghal. Tá ótimo. As ideias estão todas no ar mesmo, né, cara? Tá vendo? Denis Oliveira enviou suas homenagens aos autores do último Nerdcast. Ah, muito bom. Dois desenhos legais, que tem a Batalha do Apocalipse e tem a Princesa do Mar From Hell. Por falar nisso, eu esperava que tivesse vindo alguma versão de Princesa do Mar porno. Ah, não veio, né? Alan Jefferson também fez sua homenagem à primeira obra de Exato Expor, Os Cavaleiros do Apocalipse, com os TIE Fighters atacando um dragão. Excelente. Aí. Marilisa Fernandes ouviu o Nerdcast 215 na Cidade Proibida, em Pequim. Olha só, e não mostrou que estava ouvindo o Nerdcast. Não, tava só com fone de ouvido. Eu posso mandar um belo whatever aqui, né? Exato, porra. Pô. Ricardo Ventura enviou sorteios de JN e Azaghal na Copa do Mundo. Chega, tarde. Chega. Chega o quê? Porra, esse cara tá me atormentando no Twitter. Ok, cara. Ricardo, eu já vi as charges, ficaram legais, parabéns. Ele tá mandando direto, é isso? Tá, cara, não aguento mais. Valeu, ficaram cara. Legais, parabéns, muito bom. Ok? Joelson Souza enviou sua ilustração da Jabulana Escrutizadora. A banda MPBar. mpbar.blogspot.com homenageou o Nerdcast durante uma entrevista. Olha só, muito bom, cara. Eles mandaram no YouTube e eles perguntam o que vocês estão ouvindo de bom aí, de decente. Nerdcast. Galera do MPBar, muito obrigado pela menção. Um abraço pra todos vocês. Ouçam o MPBar que... É... Que é alguma coisa. Exatamente, vale a pena. Não vale a pena, não sei. Primeiro e-mail, André Luiz, 21 anos, sem cidade. Por que o cara não bota a cidade? Me pergunto isso. Você tem vergonha de onde você mora? Ou você é um cigano? Um nômade, você é militar e não tem lugar. Duas possibilidades. Porra, também não vamos ler o e-mail desse cara, não. Não. Delete. Alan Mussoi, 21 anos, Erechim, Rio Grande do Sul. Foi comentado no Nerdcast 215, profissão autor, sobre a legislação referente aos direitos autorais. E eu gostaria de comunicar que está aberta uma consulta pública para a modernização da lei do direito autoral no Brasil. Aí, que legal. Interessante, né? Governo ouvindo o povo. Pouco divulgado, na verdade. Pouco, né? Pois é. Aqueles interessados em emitir sua opinião e contribuir com o debate sobre a lei podem fazer através do seguinte endereço eletrônico. Como ninguém vai anotar, né? Não vai, se você estiver aí no seu MP3, na fila, você não vai anotar. Não vou anotar. Você entra no Jovem Nerd, dê-nos um page view. E tem o link lá. E tem o link, legal. Você clica e dá opinião. Interessante. Muito bom. Fábio Ori, 24 anos, designer Joinville, Santa Catarina. Sobre o último... Joinville. Né? Joinville. Que eram fizemos... vilas separadas e eles já, botaram... Já fizemos assim. Sobre uma cidade próxima de Smallville. Tá ótimo. Sobre o último Nerdcast, acredito que alguns tenham se sentido um pouco desestimulados com as perspectivas de ter que procurar uma editora para a publicação e ter que lidar com as frustrações de ter seu texto recusado muitas vezes. Sabe onde acontece isso também? Em qualquer coisa da vida. Exato! Exatamente! Muito bem observado. Uma alternativa que vejo como bastante interessante são os editais de incentivo à cultura. Não sei como funciona em cada cidade, mas aqui em Joinville... Joinville. Joinville... A Fundação Cultural promove um edital anualmente que premia iniciativas culturais nas mais diversas áreas. Só em livros e literatura neste ano terão quase 90 mil reais. Fica a dica para que... Eu odeio ficar dica. Fica a dica para aqueles que desejam publicar sua primeira obra e não tem editor ou grana para bancar uma edição independente. Isso. Viu? Muito bom. Tem um link aí no post também. Clique para informações. É claro que você pode também não ganhar nada com esse edital e vai ficar frustrado da mesma forma. Não, como tudo, cara, na vida. Tem que fazer o que o Yabu falou, mano. Dá pra 70 editoras, malandro. Mas é o caminho. É um caminho. É um caminho. Fábio Ciccone. Cione. Ciccone. Ciccone? 26? Salciccone. 28 anos, escritor e desenhista de web quadrinhos. Web quadrinhos. São Paulo. Gostaria só de acrescentar um ponto que considero importante no meio: a escolha do formato. Oh. Sempre gostei de fazer quadrinhos, mas nunca passava da página 10 em todas as minhas tentativas de fazer uma HQ. Foi então que percebi que o problema não era escrever, desenhar ou os quadrinhos e sim o formato que não me agradava, diz Salciccone. Não gostava de ter que escrever e desenhar 20 páginas antes de mostrar para alguém. Uhum. Me enrolava com a história e acabava desanimando. Foi aí que percebi que se fizesse minha HQ em tiras, publicando com certa regularidade na internet, inspirado por Fábio Abu, vejam vocês, os feedbacks, a percepção dos leitores e os argumentos mais curtos facilitavam o meu estilo de produção. Isso é muito legal, cara. Isso é realmente perceptível, porque quando o cara tá escrevendo uma obra muito grande, é muito solitário e ele não tem feedback. O cara fica pode levar até um ano para escrever um livro, ou escrever uma história grande de quadrinhos, né? E aí a pessoa fica meio xoxa. Agora, quando começa a publicar coisinhas curtas na internet, o feedback estimula mais ainda, né? Muito legal isso. Tanto deu certo, continua nosso amigo o Rei da Salsicha de São Paulo, que ele já está produzindo a HQ Magias e Barbaridades. Ah, Magias e Barbaridades. Guapo, caraca, hein? Cara, olha só. Eu adoro Magias e Barbaridades, cara. Muito bom mesmo, cara. Ele é muito bom. Pois existe há quase 7 anos. Ininterruptos. Muito bom. Tempo que levou a evoluir o traço, o estilo e ter algum reconhecimento no meio das HQs no Brasil. E colocar o Jovem Nerd e o Azaghal como atores convidados em algumas tiras. Pô, foi muito legal, cara. Foi maneiro. A gente, inclusive, fez uma referência a você em algum Nerdcast. Se você não percebeu, azar seu. Então, acho legal qualquer um que esteja querendo começar que descubra qual é o formato que mais te agrada. Exato. Contos, romances longos, contos que juntos viram romance, contos que juntos não viram nada, tiras curtas que não viram nada, tiras curtas que viram alguma coisa, tiras curtas que não dão em nada. Existem mil opções, né, cara? Exato. Quando você descobre qual o estilo que mais te deixa confortável, você consegue manter a produção no ritmo que vai agradar as pessoas mais importantes do processo. Você mesmo. Olha que bonito isso, cara. Grande escritor, Magias e Barbaridades. Fábio Ciccone. Por favor, Fábio, onde estão as tiras de Magias e Barbaridades para o Jovem Nerd? Inclusive, fica aqui o convite, se você quiser fazer uma tira curta para o Jovem Nerd. Uhum. Quem quiser, na verdade, pode fazer isso. Exato. Né? Boa, né? Tem que ser boa. Esse é o detalhe importante. É, não adianta fazer um, sabe? Né? Coitado do Slave Roboto. Mande um negócio que você considera legal, assim, dá uma avaliada, pergunta pra alguém que não seja sua mãe. Exatamente. Se alguém que tenha senso crítico disser tá legal, aí você manda. Muito bom. Beleza? Certo, muito bom. Fica a dica. Não, fica a dica, não, filha da puta. Veja o Jovem Nerd domina o estoque. Quando a gente fala de invenções, a gente pode estender esse assunto por toda a história da humanidade, né? Porque a gente tem invenções da antiguidade, invenções até a roda. Ah, a gente pode estender isso pra toda a história pra frente, tipo coçador de costas. Essas babaquices. Garfo faca, né? Que é o garfo que você corta. Aquele capacete do japonês maluco que tem uma ventosa atrás que você usa no metrô. Ah, cara, coçador de costas é uma dos mais fodas, cara. Com certeza. O garfo faca, sabe quando você come uma comida que não é dura, você consegue cortar, mas às vezes ela não corta o suficiente? Você tem que ficar cortando várias vezes? É. Tem um garfo que ele é afiado numa das extremidades. Olha só. Que aí você dá aquele corte e, né, na sequência. Excelente. A gente vai se concentrar mais numa época de ouro da ciência, que foi logo após a Revolução Industrial, cara. Foi a época em que a humanidade mudou, o final do século XIX para o início do século XX, cara. A quantidade de invenções revolucionárias que aconteceu em curto período de tempo é impressionante. A gente teve grandes mestres, grandes mentes que souberam criar e roubar ideia dos outros pra revolucionar o mundo que a gente tem hoje, né, cara? Pô, eu tinha feito uma lista de invenções maneiras. Invenções porque bobinhas? É, coçador de costas. O senhor M é um inventor nato e ele tá perdendo a oportunidade. Ele é o mané. Ah, verdade. Sério, né? Cara? Ele inventou, assim, ele, não é inventor, né? Mas ele deu uso extraordinário e espetacular pro Velcro, por exemplo. Caraca, lugar a casa inteira é cheia de velcro. Controle remoto, pra não ficar ocupando espaço na mesa, não sei o que lá, ele cola com o velcro embaixo da mesa, sabe? Ou do lado do sofá. Ele colou a escova de dente no armário do banheiro com velcro, cara. Sabe? Só que ele se limitou ao prazer só dele, né? Do usufruto do velcro. Duas personalidades do mundo da invenção que mudaram a face do século XX. Primeiro, Sr. Tucano, vamos falar... Sr. Tucano inventou o quê? Picanha invertida. O Tucano aqui tá... Tucano tá com essa pauta na mente. Cara, nós devemos tudo, tudo que temos à nossa volta. Você olha pra sua lâmpada acesa, você olha pro seu computador ligado, você olha pro seu carro ligando o motor, você deve tudo isso a Nikola Tesla. O cara fez o século XX, cara. Se não fosse por Nikola Tesla, cara, a gente estaria vivendo aquele futuro steampunk, sabe? Aquelas visões futurísticas que a galera tinha de dirigíveis, cara. Então temos uma galera aí que detesta o Tesla. Detesta o Tesla? É, sei lá, a galera do conselho steampunk. Porra, pois é, acabou com o sonho deles, é isso? É, exatamente, cara. Carros movidos a vapor, essas coisas. Coisas gigantes, engrenagens, caldeiras, caldeiras e mais caldeiras. Que... Exatamente, né? Vendendo carvão em banca. Mas o Tesla era um cara mega desconhecido, né, pro grande público. É, cara, é. Você só sabe absurdo sobre ele, sei lá, no filme do Hugh Jackman ou em coisas assim. Quem gosta de heavy metal conhece o Tesla. Por quê? Tem uma banda chama Tesla. Ah, e quem jogou Command & Conquer também. Tinha o Tesla Coil que matava soldadinhos com raios elétricos. O problema todo dele é que as invenções dele são invenções de base, não é invenções comerciais para público normal. É para ela, tipo, motores. Então o pessoal não conhece muito bem. Mas ele era um gênio foda, né? Gênio. Ele era foda, mas é o mais otário de todos, né? Morreu com 87 anos num quarto de pensão sem dinheiro nem para pagar o... É. Coitado. Mas ele não é tão otário, não. Ele ganhou uma boa grana. O problema é todo que ele torrou toda a grana dele. E ele se ferrou quando ele tentou fazer a torre de rádio, que nem o cancelou o projeto. O mais impressionante que ele inventou, assim, foi o que eu acho, pelo menos, é aquela máquina de clonagem elétrica. Qual? Uma máquina de clonagem elétrica. Clonagem elétrica? É, cara. Era foda. Clonagem? Como assim clonagem? Porra, tu não viu o filme do Hugh Jackman? O Hugh Jackman entra na máquina, aperta o botão, e sai um choque, não sei o que lá, e aparece um outro Hugh Jackman. Ah, isso, meu Deus, do Nikola Tesla. Era do Nikola Tesla, no filme era. Excelente. Que teste, putz, viu? Mas, cara, fazia parte das invenções dele um rádio pra falar com os espíritos, e uma das invenções dele que ele dizia que tinha um projeto nunca tinha feito era pra abrir um portal pro éter pra se comunicar com os espíritos. Calma, isso você vai tirar toda a credibilidade do cara logo de início. Calma. Pô, mas peraí. É, se tu abrir um portal pro éter, meu amigo, tu vai se comunicar com muita coisa, né? Eu conheço uns estudantes de medicina que já abriram esse portal com o éter. Porra. Em Copacabana, inclusive, tem o Super Éter. Ai, é verdade. Pô, já tinha, você morreu há anos já. Ah, né, cara? Mas ele era uma figura icônica de Copacabana. Cara, o motivo do éter anestésico se chamar éter é porque ele se espalha no ar. Olha aí. Excelente. Nikola Tesla nasceu em 1856 no Império Austro-Húngaro, que hoje é a Croácia. E aí dizem que ele nasceu... Aí vem as lendas. Dizem que ele nasceu à meia-noite durante uma tempestade elétrica. Veio ele, né? O parteiro falou, it's alive! Com certeza. Aí ele era chocante, não tem dúvida. Mas o que aconteceu? Ele foi para os Estados Unidos com uma carta de recomendação do chefe dele e foi trabalhar com Thomas Edison. Olha aí, o grande Thomas Edison. Esse sim é um inventor conhecido, né? Inventor conhecido é brincadeira. Exato. É o verdadeiro filho da puta. Na verdade, a ordem das palavras estava errada, é um conhecido que inventava. Exatamente. Mas ele foi trabalhar com o Thomas Edison e o chefe dele mandou uma carta de recomendação dizendo assim: eu conheço dois homens grandiosos. Um é o senhor, outro é este jovem. E ele era um jovem gênio, né, cara? 28 anos já tava trabalhando. O Thomas Edison, ele não era só um inventor. Ele tinha um escritório de invenção, uma empresa. Ele era um inventor industrial. Industrial, exatamente. Ele tinha metas a cumprir de invenções, né? O Edison tem, se não me engano, até hoje o recorde de patente pessoal. O cara que mais tem patente no nome dele. Porque todas as invenções de laboratório eram tiradas no nome dele. 1.093 registradas, patentes registradas nos Estados Unidos e mais 1.200 em outros países. Pô, excelente. Ele tem muito mais do que várias empresas grandes aí. Caralho. Então, mas é porque o escritório dele, o laboratório dele, só patenteava coisas no nome dele, é isso? É, não, do laboratório. Todo o laboratório saiu no nome dele. Ninguém do laboratório ganhava dinheiro, só ele. É, então. Mas assim, a gente fala Thomas Edison, logo vem à cabeça das pessoas a lâmpada elétrica, né? Ele roubou a ideia, roubou. Também roubou da lâmpada elétrica? Roubou do garotinho do Voyagers. Não é que ele tenha roubado totalmente. O que ele fez foi aperfeiçoar a invenção dos outros. Já existia com filamento. Com certeza que o filamento dos caras queimava em uma hora. Ele conseguiu fazer um filamento maneiro que não queimava em uma hora, queimava em cinco. Parabéns pra ele, porra. É, mas não é aquela parada do cara sozinho, cordãozinho, falou: meu Deus, inventei a lâmpada elétrica. Não é bem assim, né? A parada não é que ele não tinha mérito nenhum. Porque, assim, a patente é o primeiro que vai lá registrar... Que tem a patente. Mas isso não quer dizer que foi ele que inventou. Sim. Isso não quer dizer que o cara inventou do nada. O cara um belo dia acordou e falou: lâmpada elétrica. Mas isso aconteceu com o Tesla. Dizem que ele tava passeando no parque lá em Budapeste com um amigo. E aí deu uma eureka nele, ele desenhou ali na terra mesmo o que sonaria a patente do motor de indução. Ele desenhou aquele Y que era a peça que faltava pro DeLorean. O capacitor de fluxo. É, cara, mas o motor de indução, ele é usado da mesma forma até hoje, cara. E ele também inventou o sistema de ignição elétrica para motores a gás, que acabou se transformando no sistema de ignição atual dos carros. Tudo isso, quando você liga o carro, ele fala Tesla, sabe? Então, o cara chegou em Nova York, o Edison falou assim: ó, meu querido, te dou um bônus de $50 mil se você remodelar todos os nossos geradores elétricos aqui da companhia. Não, na verdade, eles tinham um problema de sincronização dos motores. Aham. E ele falou que o engenheiro que conseguisse resolver esse problema, ele ia dar os 50 mil. Ah, e então. O Tesla falou: eu vou fazer, eu faço isso aí. E aí, porra, ele foi lá e fez, né? Ele não só fez, cumpriu a missão, como ele fez mais 24 projetos que o Edison patenteou. Isso. Como mesmo? Se fosse dele, extremamente, né? Lucrativos, cara. Extremamente lucrativos. Aí um dia ele chegou e falou assim: então, e os 50 mil? Aí ele falou assim: Tesla, você precisa aprender o nosso humor americano. Ele falou: tá de sacanagem comigo. Não, é isso aí, meu amigo. Viraram inimigos mortais, né? Mortais. Quando o Tesla se demitiu, ele virou pedreiro. É, cara, bizarro. É, que nem quando tu é maçom e sai, né? O cara te queima em tudo quanto é lugar. E o cara não arrumava emprego em lugar nenhum. Ele ficou uns anos trabalhando de pedreiro, até que ele conseguiu que apresentassem ele ao George Westinghouse, que era um empresário fudido na época também. Tá aí a empresa dele até hoje, né, cara? White Westinghouse, né? Uhum. E ele apresentou a corrente alternada. Isso, vamos explicar como é que funciona essa ideia. Obviamente, o ramo dele era eletricidade. Então, o Thomas Edison, ele era um amplo divulgador e investidor da corrente direta, que chama-se de DC, né? Direct Current. É, mas pra gente, corrente contínua. Traduz direito, por favor, não fique igual aqueles malucos que traduzem porra do inglês pro português. Corrente contínua, olha aí. É, boa. Não pode quebrar a corrente, vai. E aí, Como é que funciona isso? Ela funciona exatamente como uma bicicleta. Imagina que você está pedalando uma bicicleta. No seu pedal é o gerador da energia, né? E a roda é o lugar que você quer que a energia exerça sua força. Então, quando você... A corrente contínua, você tem que mandar um elétron. Imagina que você amarra uma fitinha na corrente da bicicleta. Quando você gira a corrente, você vai ver a fitinha andando, como se ela estivesse dentro do fio. Aí ela vai, chega na roda, exerce a sua força, né? Faz a roda girar, e aí ela tem que voltar até o gerador para ser mandada de novo. Isso é uma corrente contínua. O problema dessa corrente é que com a distância dos fios, a eletricidade, os elétrons perdiam muita força. A energia se perdia. Quanto mais distante você planejasse que a sua corrente elétrica fosse, mais energia ela ia perder. Então você tinha que ter estações repetidoras, geradores, né? Repetidoras, você tinha que ter geradores. Tipo assim, a cada quilômetro tinha que ter uma porra de um gerador para você não perder a potência elétrica, né, da energia. Era uma coisa absurdamente cara e meio inviável, né, cara? Nova York, ela chegou a um pedaço de Nova York logo no início do século XX, ser iluminado pela corrente contínua do Edison. Um pedaço não, um grande pedaço. Um grande pedaço, sim. Tanto que a companhia Edison Nova York até hoje ainda é a Edison Company, que é a original Edison Company. Então, mas os fios, cara, os postes de luz, você vê ilustrações e fotos da época, os postes de luz pareciam arranha-céus de fios, né, cara? Milhões de andares, entre aspas, de fios. Fios pra tu contar. Você não viu o céu de tanto fio elétrico que tinha. Porque a corrente é fraca, né, cara? Era fraca. Então o porra do Tesla tinha uma ideia interessante, cara. O problema principal dele, que é o motivo da a vencida do Tesla, é o seguinte, é fácil de explicar. Todo mundo já ouviu falar em voltagem, todo mundo já tem uma porra de uma bateria e já mexeu alguma vez e já viu. Quanto maior a voltagem, menor é a perda. Uhum. Só que você não pode, se você mandar 30 mil volts no fio, fudeu, você não tem nada que use 30 mil volts. Uhum. Em DC, é impossível você converter voltagem. Então se você mandou, hoje em dia não é, mas na época era. Uhum. Se você mandou 30 mil volts no fio, alguma coisa na outra ponta tem que comer 30 mil volts. 30 mil volts é mega perigoso, nada usa, então é foda, você tinha que mandar numa voltagem baixa. Uhum. E mandar em voltagem baixa, você tinha uma perda absurda. A mamata toda do Tesla é que em AC, a conversão de voltagem é mole. Como é que funciona a corrente alternada AC, né? DC, AC, DC, ó. Agora as pessoas devem estar tendo... Epifanias, né? Eu não tá acreditando que esse é o nome da banda. E aí a logomarca é um raiozinho, né, cara? Sabe que AC/DC é uma gíria pra bissexual, né? Ah, é? É. E eles botaram o nome da banda e não sabiam disso. Puta que merda. Não, aqui no Brasil muita gente deve acreditar que é antes de Cristo e depois de Cristo, né? Ah, sim. Porque o motivo de ser AC/DC é por causa da identidade mesmo, não é verdade. Não é antes de Cristo, não. Porque não é religião nem homossexualidade. É porque em inglês, antes de Cristo e depois de Cristo, não é essa sigla, né? Essa Mas é por isso que eu falei aqui no Brasil. É, exatamente. O que acontece com a corrente alternada? Em vez dele ficar mandando num fio um elétron negativo e recebendo no outro fio um elétron positivo... Não, não fale isso, pelo amor de Deus! Não, não, não, é isso? Não apague isso, edite isso. Não existe elétron positivo, por favor. Nossa senhora! Não existe elétron positivo. Pelo amor de Deus, é verdade, por favor, não, não faça isso. É carga positiva, não é elétron, porra. Mas, na verdade, você manda, o que ele faz no AC, ele manda uma onda. Por ser uma onda, a onda viaja por fora do fio, em vez de viajar pelo centro, então a perda no fio é menor. E a onda permite que você use o transformador pra mudar a voltagem. Mas peraí, mas isso aí pra mim é altamente difícil de entender. Mas peraí, a corrente ele alterna, ele faz a corrente inteira virar positivo e negativo. Na verdade, não. Esse é o jeito que eles ensinam no colégio pra ficar fácil de entender, mas eu não sei. Não é? Toma aí, Jovem Nerd. Não é corrente alternada por causa disso, cacete? É por causa disso, mas é mentira como é que funciona na prática. Isso aí é só pra ficar fácil de entender no colégio, pra ficar assim, perguntar. Eu não entendi a onda. Essa conversão era o que facilitava o transporte dela, não era? O grande trunfo é porque o Tesla fez muitos dos cálculos ligando a eletricidade com o magnetismo. O que ele conseguia fazer, na verdade, era transformar uma corrente elétrica numa corrente magnética. Sim, sim, isso não existe. Antes de todo mundo que fez engenharia fica me xingando, eu sei. Mas ele faz uma conversão para um campo magnético e ele consegue usar esse campo magnético para gerar corrente elétrica. Isso facilita os motores e facilita a conversão de voltagem. Sim, ele aumenta a voltagem e reduz a corrente, certo? É, ele pode usar fios mais finos. Quando a gente vê esses fios gigantescos aí de furnas que atravessam o Brasil, essa energia que passa por ali, ela não serve pra gente. Você não pode botar um negócio ali na tomada e parar. Ah, você pode. Se você chegar a 10 centímetros, não, acho que são 15 centímetros, vai voar um raio em você e te matar na hora. Exatamente. Não, pô, vamos parar. Tipo, o Bechano já deve ter visto. O carinha que faz manutenção nisso, o carinha vai de helicóptero, ele tem que ir de helicóptero, ele não pode tocar no chão em hipótese nenhuma. Se ele tocar no chão, vai morrer na hora. Ele bota uma garra pra fora do helicóptero e aproxima a garra do fio. Ele chega uns 10 centímetros do fio e começa a pôr o raio da garra. Isso. A garrinha que ele prende no fio tá ligada nele. Pra ele ficar no mesmo potencial elétrico do fio. Aí ele passa pro fio e vai trabalhando. Se qualquer coisa tocar nele no chão ao mesmo tempo, ele morre na hora. É claro. O único motivo que ele não morre é porque ele tá isolado do chão. Porque a voltagem é absurda, né, cara? 15 mil pra uma linha de baixa voltagem, essa de Itaipu, acho 35 mil, 50 mil. Esse que é o segredo de transportar energia por longas distâncias sem perder essa energia. E aí quando chega na cidade, essa porra dessa energia vai pra uma estação geradora e ela transforma a energia, teoricamente, no que a gente vai consumir, né? Em toda a rua também tem outro gerador, né? Ela vai pro transformador gigante, igual aqueles que você liga na tomada pra carregar o celular, só com uma porra gigantesca. Exato. E aquela parada baixa os 35 mil pra 4 mil e pouco, que é o que vai pro poste. E no poste das ruas tem um que baixa dos 4 mil e pouco pra 110. Exato. Todo mundo vê um gerador todo poste fazendo bzzz. Gerador não, transformador. Transformador. Esse Nerdcast tá tocando canelada como nunca. Que saudade do Blue Hands. Durante um período, durante uma época, ficou uma guerra pra ver quem era o... Aí, o que aconteceu? O Tesla fez essa parada e a White Westinghouse, basicamente, foi criada pra vender a invenção do Tesla. Não a invenção em si, mas o que a White Westinghouse fazia? A White Westinghouse começou a desenvolver aparelhos elétricos que funcionavam em AC, na verdade, lâmpada e motores. E começou a desenvolver geradores pra trabalhar em AC. E as geradoras, as usinas da White Westinghouse, podiam ser postas na casa do cacete e a energia ser transferida pra longe. Exato. Então os caras conseguiam, por exemplo, iluminar uma cidade inteira, conseguiam iluminar várias cidades com uma geradora só. E os estados americanos foram começando a comprar esses geradores e foram... Nessa época é meio velho oeste da eletricidade. Tipo, tinha várias empresas pequenas fazendo instalações elétricas, não tinha um monopólio gigante. Isso meio que começou em 1893, quando a Westinghouse ganhou uma licitação, que o Edison também participou, pra iluminar a Feira Mundial de Chicago. E aí os caras, assim, já apresentaram a corrente alternada e, porra, ganharam de longe. Era muito mais barato, era muito mais eficiente. Pois é. E aí a Guerra das Correntes, que ficou conhecida entre eles dois, né, entre o Westinghouse e o Edison. Qual é o nome em inglês? Boa pergunta, não sei. Não era Chain War. Não é Chain War. Não, é Current War. Não, legal era a propaganda que o Edison fazia, né, da corrente dele. O Edison inventou a cadeia elétrica pra mostrar que a corrente alternada era muito ele perigosa, levava, podia matar uma pessoa. Ele levava vacas pra rua, na praça pública, e começava a eletrocutar as vacas. Caralho, tem que explicar uma coisa, calma aí. A corrente contínua, ela não era perigosa ao ser humano. A voltagem da corrente contínua que ele conseguia mandar era muito baixa, por causa do problema da conversão. A corrente alternada é essa que dá choque, é o que a gente usa hoje. Você mete o dedo na tomada, toma um choque absurdo. Calma aí. Descer também dá choque. O problema é que a voltagem que ele passava, se não me engano, era 24 volts. Não, mas porra, tu não tomava um choquinho que nem, porra, não é nada. Não, você pode tomar um choque e morrer na hora, não tem essa não. É porque a voltagem que ele passava era tão ridícula que não era suficiente pra te dar o choque. O que mata não é vantagem, é uma peragem, né? É, mas você precisa ter uma voltagem mínima pra poder passar a resistência na tua pele. Então, mas aí o que acontece? A corrente alternada... Ah, hoje em dia é o choquinho de nada também, fala assim. Não, mas porra, tu meteu o dedo no fio, você pode morrer, cara. É um beliscão, coração, um beliscão. Não, então... A única diferença séria entre corrente alternada e corrente contínua é o seguinte. A corrente contínua vai te dar um choque, mas ela não causa espasmo muscular. Então ela não vai te fazer, se você segurar o fio com ela e você tomar o choque, você consegue abrir sua mão e soltar o fio. Em AC, ela vai te dar um espasmo muscular que você não consegue mais soltar o fio. Então. E aí então, aquele negócio do Chaves, né, que... Todo mundo fica... Vai um tentando tirar o outro e fica todo mundo dançando macarena, né? Essa é a única diferença séria mesmo entre as duas. Pô, cara, agora tu me lembrou do aquele maluco lá da... Ai, ai! Que isso? Que? Aquele, como é que é? O Pederneiras. Porra é essa, cara? Tu não sabe essa história, não? Não é essa porra, não. Tu não sabe? Tá uma coisa de maluco, não. Foda, cara. Então, peraí que vocês vão ver agora. Não, calma aí. Choque da... Aqui do lado, Pederneiras. Não, mas olha só, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Rádio do cara. Que papai que isso? Era, peraí, eu acabei de novo. Aqui, por exemplo. Pô, essa porra tem... é engraçada, cara. Ai, ai. O Thomas Edison começou uma campanha de propaganda contra a corrente alternada, justamente ressaltando esse perigo que você estava levando para sua casa, né? Então ele, como o Tucano falou, ele eletrocutava animais, chegou a eletrocutar até elefante, cara, com a corrente alternada. Caralho, Deus! É, e convenceu o governador de Nova York a adotar a cadeira elétrica com a corrente alternada como execução dos criminosos condenados à morte. Então, para ele mostrar para as pessoas, né, o que era capaz, você quer isso mesmo na sua casa, este perigo, olha só o que pode acontecer com você. E, mas não adiantou, cara, não adiantou porque era muito barato, cara. Os caras, as pessoas aprendem a não meter o dedo na tomada. Mas nessa guerra das correntes aí, o Edson, que era um cara mal intencionado, ele não ficou só nessa de matar elefante na rua não, cara. Ele tinha lá os quebra-perna dele lá, os capangas dele. O que? Ele tinha uma gangue de Nova York lá? Ele tinha uma gangue. E eles mandavam os caras enfiar porrada na galera do Tesla, cara. É mesmo? Isso é o que eu vi no filme lá do Hugh Jackman. O nome do filme era O Grande Truque. O Grande Truque. É, aí o Tesla tá lá fazendo a máquina de clonagem elétrica. E aí chegam os capangas e metem porrada, o Tesla tem que fugir. É foda. Ele podia fazer vários Tesla e brigar de igual para igual com eles. Podia, né? Fazer Scooby-Doo, né? Vamos falar a verdade. O Edison é um cara tão legal que a Edison Company, a Edison de Nova York, se juntou com mais outras duas empresas e veio a General Electric. É, General Electric. A primeira ação da GE foi excluir o Edison da presença da companhia. Tudo em volta, é instant karma, né? Cara, mas o Tesla teve grandes outros inventos. Ele inventou o controle remoto, por exemplo, cara. Foi no Madison Square Garden em 1898 e fez um barquinho de controle remoto, cara, por rádio. Ele inventou esse cara... um jeito de transmitir eletricidade por onda de rádio, que foi o que ferrou ele. Depois foi a ideia dele de transmitir eletricidade de graça para o mundo. Ah, ele errou, né? Então chega, esse... tá maluco. Falou a parte de graça, tá maluco. E um cara desse a gente não aprende porra nenhuma na escola, né? Não é, não, como é que pode? Sobre ele. Aí, só aprende a Ben Franklin, soltador de pipa do caralho. Ele inventou várias equações e várias teorias de magnetismo. Ele tem uma equação que o nego tenta provar até hoje, unificando o campo elétrico com o campo magnético. Ele é tão desconhecido que não tem nenhum personagem de Lost com o nome dele, cara. Aí entramos na ideia genial do Tesla, que ele considerava a ideia que ia realmente revolucionar o futuro, que era a bobina de Tesla. Mas durante a Guerra das Correntes, enquanto o Edison ficava fritando vaca, elefante no meio da rua, o Tesla ficava o quê? Arrepiando o cabelo da galera naquelas bolas gigantes? Não, o que ele fazia pra provar que a cera era segura, é escroto porque era mentira pra época, mas era interessante. Se você aumentar a frequência da corrente alternada pra uma frequência acima de... eu não lembro agora certo, alguém vai me corrigir depois, vai ficar reclamando, mas eu acho que é acima de 300 Hz. É impossível, você não toma mais choque, a velocidade passa por volta da sua pele. Então ele fazia aquelas demonstrações que a gente vê do cair na jaula com os raios caindo em volta do cara. E até rola no filmezinho do Hugh Jackman que eu vi na chamada da Fox. É a máquina de clonagem elétrica, cara! Então, aquela parada ele fazia um teste com aquilo. Eles até chegaram a cogitar de fazer a transmissão de velocidade nessa frequência, mas pra época o aparelho dessa frequência era impossível de ser feito, era muito caro. Caralho, ia ser irado. Ia ser irado, imagina. Você, vou carregar meu celular. Tu chega perto de um aparelho e sai um raio. Então, é a bobina de Tesla, ou Tesla Coil, pra quem jogou Command & Conquer. Vai explicar direito ou vai falar em... Eu acho melhor deixar o Blue Hand explicar, não, cara. Mas peraí, tem que explicar primeiro o Kindergarten, depois o Blue Hand explica. É uma bolinha que solta raio. A ideia da bobina, imagina uma mangueira conduzindo água, certo? Você bota um bico na mangueira que estreita o tubo, você aumenta a pressão da água e diminui a corrente da água na mangueira, certo? A água sai num esguicho. Uhum. O que a bobina fazia era basicamente isso com a eletricidade. Ele aumentava, entre aspas, a pressão da eletricidade. Imagina uma torre com uma bola em cima. É isso, a bobina de Tesla, né? A eletricidade subia por aquela torre, e aí quando ela chegava naquela bola, ela era gerada com um... Blue Hand, por favor, deu o termo correto, uma pressão que justamente tornava a... conduzia eletricidade pelo ar e os seres humanos eram imunes a essa merda. Como o Bluento falou. Você podia meter sua mão naquela porra e saía raio na tua mão e não acontecia nada. Não. Depende. A bobina térmica normal, ela te dá um choque do caralho. Não, mas porra. Existem variações da bobina que você pode fazer com voltagem diferente e que, mas os primeiros testes de bobina, depois o raiozinho que sai dela é um raiozinho esperto, quase que terra coil do... Como nem conquer. Mas olha só, o Tesla ficou famosíssimo com aquelas fotos de revista dele segurando uma lâmpada na mão dele e ela acendendo. Mas a lâmpada tá longe da bobina, a lâmpada não encosta na bobina em hora não, nenhuma. Não encosta, ele só tá perto da bobina, entendeu? Não, mas se eu tivesse do lado da bobina o raio caísse nele, ele tava fudido. Mas a ideia dele principal era: eu vou construir uma parada gigante, uma torre gigante desta merda, dessa bobina, e eu vou distribuir eletricidade pelo ar. Sem fios. Ninguém vai precisar mais de fio. A ideia era o quê? Você tava em casa, tirava a televisão da tomada... Sua TV ia ligar. E você ligava a TV, ela ia funcionar? Ia funcionar. Só existiam dois aparelhos. Não existia TV nessa época, né? Não, mas supondo que ele tivesse levado adiante e tivesse hoje. Luz elétrica. Hoje em dia, por exemplo, meu computador funcionaria... Hoje em dia seria inviável. A interferência eletromagnética disso seria suficiente pra não existir transmissão de rádio. A ideia dele era essa. Criar uma torre gigante dessa merda e isso. Aí ele foi se mudou de Nova York, foi pro Colorado, isso com 43 anos, já em 1899, e criou um laboratório dessa merda. Era uma casa com uma torre enorme em cima. Tem até a foto dela aí no post, clique pra você ver o laboratório dele. E com as lâmpadas enfiadas no chão. E aí ele conseguiu acender lâmpadas a 1,5 km de distância dessa torre, na mão, entendeu? Agora falha a verdade. A parte mais maneira disso é que ele foi pra Colorado Springs, porque é a maior usina hidrelétrica dos Estados Unidos na época. Sim, precisava de energia, né, cara? É, a primeira vez que ele testou a parada, ele queimou a geradora de Colorado Springs, apagou a porra do usina hidrelétrica e todo mundo. Os caras de Colorado Springs ligaram pra ele e falaram: porra, você queimou o gerador, ele teve que pagar o gerador novo. Ele pagou? Pagou, da Westinghouse. A usina é da Westinghouse também. E ele foi atrás do JP Morgan. Assim, hoje em dia todo mundo conhece como JP Morgan Chase, o mega banco, um dos quatro maiores dos Estados Unidos. Mas ele foi atrás do JP Morgan em pessoa. JP o próprio. O JP Morgan. Que é um cara extremamente inteligente. Foi o que fez o banco, na verdade, né? Exato. Ele tinha um banquinho de investimento merda e ele transformou um banco foda porque ele é um cara mega inteligente e ele financiava todas as peças de tecnologia. E o Tesla era aquele cara tipo o Dr. Brown, um cientista maluco, com ideias revolucionárias, entendeu? Pô, mas era o cientista maluco fazendo umas exibições fodas. Porra, lógico, cara. Que o Dr. Brown não impressiona ninguém com aquela merda, aquele capacete na cabeça, né, cara? Não, mas é engraçado que hoje em dia essas coisas são feitas por grandes empresas, né? Essas patentes, essas invenções. Naquela época, cara, não era o cara maluco. Eu sou um... Que antigamente o mundo era aquela coisa moleque, né, cara? Eu já vi nego falando sobre isso na internet e os caras falam realmente faz sentido. Antigamente a gente tava aprendendo o beabá dessa ciência. Então o que Zé Mané conseguia fazer, o Zé Mané menos burro conseguia fazer as paradas legais. Porra, tá chamando... Cara de Zé Mané menos burro? Hoje em dia é tanto conhecimento que você tem que ter pra poder fazer uma parada dessa, então, que é impossível, cara, né, só ter esse conhecimento. Então, é o contrário, né, Blue Hand? Não, é porque as pessoas têm tanto acesso aos estudos dos outros que qualquer Zé Mané consegue criar alguma coisa nova. Mas aí que tá, não é. Só que eles criam em conjunto. Exato. É impossível um cara só dominar todo o conhecimento sobre a área pra ele poder inventar uma coisa nova decente, no nível que esses caras inventavam. Hoje em dia, o cara tava inventando o básico da luz. Hoje em dia, você fala do cara que inventa o laser maluco que dispara a porra da reação nuclear. O cara sozinho não tem esse conhecimento. Não existe mais cara sozinho inventando, a não ser uma... Enfim, né? As empresas todas têm um setor no departamento de marketing que chama pesquisa e desenvolvimento, que é pra fazer pesquisa e desenvolver novos produtos. Uh-huh. Então não tem o inventor do Blu-ray, inventor do DVD. Tem a marca, né? A empresa que cria uma nova... E mesmo lá dentro, no laboratório, não é, tipo, o transistor foi inventado por um cara. Foram dois caras dentro da Bell. Hoje em dia não tem nem mais isso. Hoje em dia são equipes de 20, 30 caras que inventam as paradas. Uhum. Tem nem uma, mesmo dentro da empresa não tem um carinha só que fez nada. Com o investimento do JP Morgan, ele começou a construir o grande projeto dele, que ia ser o Wardenclyffe, que ia ser uma mega torre da bobina Tesla, que ia transmitir energia elétrica, música, som, imagem, tudo. Ia ser, né, um rádio misturado com um gerador de eletricidade no ar. Então começou a construir. No ar, que você diz, né? No ar. Não é aéreo, no ar. Via aéreo, exatamente. Aéreo, exato. É um gerador de multimídia no ar, preto e branco. muitas sombras. Tem um detetive. Exato. Tem muita sombra, né? A secretária do detetive. Tem aí links no post também da construção, né, do projeto e como ficaria o Wardenclyffe, que nunca terminou de ser construído, porque quando ele estava trabalhando nisso, isso era 1901, o nosso querido amigo Guglielmo Marconi fez a primeira transmissão de rádio pelo Oceano Atlântico, e aí todo mundo ficou, isso, que grande invenção. E aí o rádio virou o futuro e fudeu, cara. É, poucos sabiam que o Marconi usou 17 patentes do Tesla. 19 patentes do Tesla pra fazer o rádio. O Tesla fez o que a gente pode ser considerado assim, como uma base do eletromagnetismo que a gente usa, e que foi o que o Marconi usou. O tipo de transmissor que o Marconi fez é nada mais, nada menos que uma bobina Tesla modificada. Uhum. E o mais impressionante de tudo isso é que não foi nem o Tesla nem o Marconi que inventaram o rádio, né? Ah, não foi o Tesla também, não? Que é o padre brasileiro. Exatamente. Como é que é? Foi o padre brasileiro. Eu sou rádio amador, Tucano, não se esqueça. tem que fazer pau pra tirar a licença. É, o cara foi, tipo, anos antes, ele fez a primeira transmissão, né, via rádio. No interior de São Paulo. Landel de Moura. É no sul, né? É, Porto Alegre. É, isso mesmo. E foi aí? Em 1893. Okay, como ele era padre, ficou por isso mesmo. Sério, cara? Não precisa de um grande conhecimento científico pra isso, cara. Ele era um padre cientista. Veja você. A igreja já foi assim. Ah, mas acabou que assim, o Marconi levou a fama de inventor do rádio. E as patentes também. É, sim. Só em 1943 que a Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu ao Tesla os direitos de patente pela invenção do rádio. Mas a gente... Too late. É. Nos Estados Unidos, a patente do Marconi continua valendo pra Europa. Ah, é? Até hoje? É. Que absurdo. Até hoje não, né? Mas até coisa. E a Marconi Radio Company, que não é radio porque é tudo italiano, é uma das grandes potências do rádio até acabar de olho do rádio, até começar o fim da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu com o fim da vida do Tesla, né? Ele inventou, ele teve vários conceitos. Em 1917, ele propôs o conceito de ondas de rádio refletindo em objetos para determinar a posição e velocidade. Isso 17 anos antes da invenção do radar, cara. O cara tava com a cabeça muito à frente. Pode ser viagem, mas eu já vi em dois lugares diferentes os caras provando matematicamente que é possível fazer o campo de força que ele diz que ele fez. E pior, né? O disco de russo fizeram a porra do campo de força. Do campo de força? Pois é, porque ele tinha esses inventos misteriosos, tipo a máquina de terremoto, né? Que diziam que era um oscilador. Esse Mythbusters provou que não existia. Que não existia, né? Eles fizeram a máquina. Teoricamente, todo objeto, tudo tem uma ressonância de frequência, né? Tipo, se você botar um copo de cristal na frente de uma caixa de som e começar a tocar lá o grave, você vai chegar na frequência de ressonância e vai quebrar o copo, né? Então ele basicamente queria fazer isso com qualquer coisa. Ele dizia que ele podia derrubar um prédio ou a ponte do Brooklyn com essa porra dessa máquina dele, né? Caralho, ele já tava virando um gênio do mal, né? Um vilão Dr. Evil Tesla. Matematicamente é possível, mas ninguém nunca conseguiu fazer a máquina que faz. É o que o nego fala das invenções dele. É, nunca conseguiu, ou você não sabe quando foi imposto em prática. Olha só, vamos ligar assim os fatos. Tsunami, Opus Dei, Tesla, tá tudo dentro de uma mesma. E onde é que teve um terremoto há pouco tempo? Um terremoto que não afetou nada. Que não afetou nada? É. Nossa, teve um terremoto fortíssimo, mas não aconteceu nada. Não sei. Acre. Aê, caralho! Olha aí! Falar nisso, minha mãe tá no Acre. Tá em missão secreta? Tá, não. Ela foi pra Manaus, aí eu pedi pra ela ir até o Acre pra ver se existia mesmo, né? Ah, é? Eu acho que ela tá lá, mas faz 4 dias que eu não consigo falar com ela. Mas olha só, que tinha uma lenda de que começou um tremor, uma vibração fortíssima no sul de Manhattan lá. E aí, nego, caralho, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí chamaram a polícia e foram lá, arrombaram a casa do laboratório do Tesla. E ele tava destruindo a máquina, a marteladas que diziam que não conseguia desligar a máquina de terremoto dele. São lendas, né? Que nasceu em volta do Tesla, né? Mas aí ele inventou a máquina de raios maligna o campo de força maligna também. E um gerador que tirava energia da Terra. Porque assim, a Terra tem um campo magnético, todo mundo já deve ter visto. Até o especial do Discovery de destruição, que o campo magnético da Terra vai inverter e vai matar todo mundo. É. Ele teoricamente inventou um gerador que era capaz de se alimentar desse campo magnético. E gerava entidade de gatos em qualquer lugar. Uhum. E esse é o gerador que abasteceria o campo de força. Ah, tá. Aparece aí um tanque de guerra com um campo de força e com uma arma de raios e... Com um cara encostado no chão, fazendo fio terra. Não, tinha o raio da morte, que ele, o nome que ele deu era esse, raio da morte. Ele deu o nome de raio da morte? Era. Você tem que ser um puta cientista pra poder dar o nome de raio da morte pra alguma coisa, cara. Era um feixe concentrado de partículas elétricas e um raio com milhões de volts que podia destruir avião, podia destruir qualquer coisa a 300 km de distância. Né? Mas isso era só teoria ou ele construiu a máquina? Ele dizia que ele podia construir o raio da morte. Ele tinha que construir, pouco antes dele morrer, ele ganhou um contato da Força Aérea pra fazer a marca de teste. Mas que ali ele era um maluco, cara. O cara dizia que falava com o marciano, fazia tudo com múltiplos de três. Ele morava num quarto de hotel que era divisível por três. Ele pedia três toalhas, três não sei o quê, tudo três. Só porque ele fez a máquina pra falar com os espíritos, você não pode dizer que o cara era maluco. Ele dizia que tinha um nervoso incontrolável de mulher com brinco, com orelha perfurada. Visa uma mulher com brinco e ficava maluco, cara. E ele tinha. Mas o cara, mulher com bigode pra mim me deixa. Então o que significa isso? Pô, tu é casado com uma portuguesa aí. Não, mas é só o título, não é a aparência, porra. O pior é que ele tinha a mania de resgatar pombos feridos e cuidar dos pombos. O Ghost Dog também. Não, mas aí, calma. E tinha uma pomba branca que ele dizia que era a mulher dele, que nunca casou, nem nada. Defender, né, cara? Quando a pomba morreu, ele disse que o espírito inventivo acabou, foi embora. Ele ficou destruído quando a pomba morreu, né? E o que ele fez? A Westinghouse ficou tão baleada financeiramente depois da guerra das correntes, que ele abriu mão dos royalties dele como inventor dessa porra pra Westinghouse, pra salvar a empresa. Então ele poderia ter ficado milionário, não ficou. Ele falou, não faça a pomba o dinheiro, não. Daqui a pouco eu invento outra coisa. E então ele morreu pobre no quarto de hotel que ele vivia lá, de sala de favor, ou ele ganhou o dinheiro que não, ele... Não, o Westinghouse pagava pra ele. O Westinghouse, pelo menos, o Westinghouse pagava quase... Uma bicharia e o quarto de hotel. E ele ficou lá esquecido, cara. Esquecido pelo mundo. E quando ele morreu em 43, meio da Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos foi rapidinho lá e catou todos os projetos dele, todos os documentos, tudo que ele tinha feito. E guardou, porque não queria que caísse na mão do nazista. Vai que o raio da morte era verdade, né? Entendeu? Diz que os americanos usaram algumas das patentes dele pra fazer arma. Tem as lendas das armas Tesla, né, cara? O que acontece? Em 52, os Estados Unidos liberaram esses documentos e mandaram pra Belgrado e tá até hoje no museu Nikola Tesla lá. Só que nego... Aí vem as teorias da conspiração. O nego diz, será que eles liberaram tudo? Nego diz que foi em partes que eles liberaram, que eles liberaram tudo. Como ele era um cientista maluco desse tipo de coisa, ele ficou imaginando, né? Sempre tem essas lendas. Que será que existe, que o Tesla inventou e que nunca produziram? A máquina de clonagem elétrica do Tesla, por exemplo. Esse tipo de coisa ficou girando, né? Essas lendas em volta desse cara totalmente doido, misterioso, gênio, que era o Nikola Tesla. Thomas Edison tem de invenções interessantes. Thomas Edison, como a gente falou, ele tem 300 milhões de patentes, então... Ele não era só um filho da puta que roubava a ideia dos outros, né? Não era só isso. Ele tinha boas ideias e ele é muito bom de aperfeiçoar as ideias dos outros. Os americanos, então, criaram essa mística americana do cara que inventa a porra do nada, e na verdade nenhum deles inventava nada do nada. Os portugueses sofreram muito com isso, né? E ninguém, cara. O português, por exemplo, inventou limpa-vidro. Aí veio o alemão e botou pro lado de fora. Caralho, a parte da lâmpada mesmo que eu falei. A ideia de fazer uma lâmpada elétrica com um filamentozinho e... Pra começar a conversa, já existia uma lâmpada elétrica antes do Edison inventar dele. A lâmpada elétrica que existia eram dois bastões de carvão. Você encostava eles, mandava pra voltagem alta. Quando você separava, eles faziam um raio no meio. Só que essa porra, o bastão de carvão gasta em meia hora. A lâmpada é forte pra caralho, é incontrolável de potência. Quer dizer, só daquele jeito, só tem forte pra caralho, não tem mais fraco. E você tem que fazer de babado o bastão, porque ela vai queimando o bastão. Então, quando o espaço entre um e outro aumenta, paga. A ideia do Edison foi criar algo que fosse resistente por bastante tempo. A ideia dele foi criar uma lâmpada prática fosse assim por bastante tempo e não fosse, tipo, essa lâmpada que eu falei, que eu descrevi agora, é uma lâmpada usada para iluminação pública. Pra você ter ideia de coisa, esse é o mesmo tipo de lâmpada que usa no projeto de cinema. Essa do bastão? É porque hoje em dia é mais moderno, não sei o que, não é mais com bastão de coisa, pode é verdade, mas é o mesmo tipo de lâmpada. Imagina uma lâmpada forte daquela do caralho no teu teto, porra. É foda, né? Tu vai ficar todo mundo cego na sala, outra banca. A ideia do Edson foi fazer com um filamentozinho de... Primeiro começou com bambu, mas o bambu queimava muito rápido, aí foi bolando o jeito de fazer com carbono queimado, não sei o que, tirar o ar e botar uma mistura de gás inerte. Aí uma hora que ele conseguiu fazer uma que durava por 6 horas, eu acho que é. Era com tungstênio, né? É. Não, primeiro ele fez uma com um bambu alterado com uma outra parada. Aí foi essa que ele apresentou pro mundo. A com tungstênio ele fez depois. Ah, tá. Ah, essa foi a que o garotinho do Voyages deu um fio da camisa dele pro... essa aí foi a que ele foi do vídeo que... Ah, eu me lembro tanto dessa porra, cara. Eu também, cara. Esse episódio era o que eu mais lembrava e outro dia passou na TCM. Eu fiquei maluco. Mas a camisa do moleque era de tungstênio? É. Sei lá, cara. Não. O Fio, ele tem ideia. Porque ele fica tentando botar uma massa muito fina. Aí fica amassando, não dá certo nele. É isso. Aí o JP Morgan vai lá, olha, você tem 48 horas pra fazer essa porra funcionar. Aí o Thomas Edison fica maluco, o que eu faço? Fudeu. Aí o moleque vai lá e fica falando, ah, minha camisa, qualquer porra. Aí o Thomas Edison, tã. Aí a mamata que ele fez, a ideia maneira, exatamente essa ele fez. Depois ele aperfeiçoou, ele primeiro tentou fazer com vácuo, mas o problema de fazer com vácuo é que naquela época a bomba de vácuo da época existia, tinham, mas a vedação era uma merda. Uhum. Então ele fazia vácuo na lâmpada, mas entrava ar assim mesmo. Isso é porque estava nos Estados Unidos, né? Uhum. Que se ele pegasse uma bomba de vácuo sueca emprestada... Aí eu fui o pornô que ele inventou depois. Ele tentou primeiro fazer com vácuo e não deu certo, ele eletrocutou a vaca. Tá vendo, cara? Caralho, porra, depois dessa. O digno de dar expor essa. Eu vou te falar que eu tinha pensado, mas eu tinha pensado. Eu senti que tu queria falar, eu vou deixar pra ele. Valeu, obrigado, hein? O garoto tá conversando, então. Ele inventou também, quer dizer, ele inventou não, né? Os americanos dizem que ele inventou, porque o americano inventou tudo no mundo. Isso é como é que é. Mas ele bolou um jeito de fazer fotografias animadas, cinema, que ele começou a vender nos Estados Unidos antes dos irmãos Lumière, só que os Lumière tinham inventado antes, mas não só na Europa. Cinetógrafo. Então quando chegou nos Estados Unidos, eles ah não, o Edison já tinha inventado. Mas na verdade não, o Lumière tinha inventado antes. Mas aí o princípio é parecido. É o mesmo princípio de cinema hoje em dia, que são quadrinhos, frames correndo, e como os frames correm muito rápido, você não consegue percebe só como um movimento contínuo. Isso. Na época, a gente vê muito aqueles filmes antigos que o movimento é bizarro, é porque exatamente a parte que eu tava falando do gramofone. Nego não conseguia manter a cadência contínua dos frames. Uh-huh. Nem na hora de gravar, nem na hora de mostrar. E pra economizar filme, nego fazia a 18 frames, 16 frames, 12 frames. Então, o movimento ficava bem, bem bizarro. Aí na hora da reprodução, pra manter a ilusão de movimento, eles aceleravam pra 24 frames e aí ficava aquele todo mundo... Não, eles já aceleravam pra 24 frames, eles aceleravam um pouco mais. Ele não tinha esse controle nem dos 24 frames, por isso que era o problema. Entendi. E aí, como eles aceleravam pra tentar diminuir esse delay, esse, né? Ficava tudo rapidinho. E aí, criou-se um gênero, né? Que é o pastelão, gênero, né, cara? Meu pai adora, cara. Olha só, pode ser o programa de TV mais merda que for, cara. Pode ser o programa da Jimenez. Se tu passar acelerado, meu pai adora, cara. Adora. Se passar revertido, então, é Oscar, cara. É Oscar. Mas eu vou te falar que outro dia, alguns meses atrás, a gente tava assistindo lá, eu vou te falar que eu fui acelerar as cenas pra achar o ponto que a gente queria assistir, e aí ficava o Said falando fininho, não sei o que lá, todo mundo achou mó graça, cara. Mas, Jovem Nerd, mesmo o cinema hoje em dia, a parte dos 24 quadros, na verdade, o cinema passa 48 quadros, é porque ele tá gravado em 24, mas ele mostra o mesmo quadro duas vezes. Ué? Ele mostra o quadro, ele pisca preto, ele mostra o mesmo quadro e ele passa pro próximo. Sério? É um jeito de aumentar a resolução espacial, que eles chamam. Ah, quer dizer, de melhorar o movimento. Caraca, olha isso. E é nessas duplicadas que o Tyler Durden bota piroca. Exatamente. O Edison também trabalhou e aperfeiçoou muito o telefone, que todo mundo acha que foi inventado por Alexander Graham Bell, mas não foi isso, né, Tucano? Não, também foi. Não foi só roubado, mas o telefone do Graham Bell não é tão bom quanto o outro. Porra, mas foi 16 anos depois, né, que o Graham Bell patenteou. Como é que é essa história do telefone? Não, tinha um italiano chamado... Tem várias pessoas pesquisando o jeito de mandar mensagens por fio. Sim, as coisas que nem a gente falou sobre o arco longo, tem arco e flecha na China, arco e flecha nos índios americanos. É, cada um inventou um, né? Mas inventaram um arco, né? Isso, em vários lugares. Mas o primeiro a fazer uma demonstração de um telefone, não era nem telefone, era, sei lá, telefrono, um bagulho assim, foi o Antonio Meucci. Por que ele criou o telefone? Ele tinha uma mulher que tinha reumatismo, e a casa dele tinha 2 andares. O quarto dela ficava no andar de cima. O escritório dele, onde ele fazia as invenções dele e tal, era no andar de baixo. Aí ele tinha que ficar subindo e descendo toda hora pra saber se a mulher tava bem, ou então a mulher tinha que ficar gritando e tal, não sei o quê. Aí o cara começou a desenvolver um aparelho que facilitasse isso. Uhum. Porra, mas é italiano mesmo, né, cara? O povo... Cara, você imagina aquela mulher italiana gritando no teu ouvido? Antônio! Antônio! Olha... Tony! Tony! Vitela, Tony! Aí o cara tinha que ir lá do laboratório, puta que pariu... Maria, tá vendo? Ele registrou um pré-projeto no escritório de patentes, mas ele não tinha dinheiro pra patentear. Uhum. E aí o Graham Bell cresceu o olho, comprou a patente, patenteou, né? Mas só que, tipo, como a gente falou antes, você patentear um invento é uma coisa. Você ter os créditos pela invenção é outra. Uhum. Né? E aí ele entrou na justiça pra falar que foi ele que inventou o telefone. Só que ele morreu e não tinha saído ainda essa... Não. E ele até uma sacanagem do Gabriel, quando o Gabriel patenteou o telefone, ele e um outro cara, que eu não lembro o nome agora, tinham feito invenções semelhantes. Já do outro cara dizia até que era melhor do que a do Gabriel. E eles correram pra buscar patente pra patentear no mesmo dia. E o Gabriel passou uma graninha por baixo pro oficial pro Gabriel ser o registrado primeiro. Olha só. Essa sala de pré-patentes devia ser um inferno, né? Porra, né, cara? Nessa época, o governo americano exigia, isso caiu nos anos 40, eu acho, mas até essa época o governo americano exigia um exemplo de cada patente, você podia patentear uma ideia só, você chegava com a porra da máquina funcionando. Uhum. Então você imagina aquele bando de cientista maluco com um monte de máquinas bizarras sentado na sala esperando pra ser atendido. foi isso mesmo, o Graham Bell comprou uma máquina do Meucci, foi lá e patenteou. O Meucci também tava de sacanagem, né, cara? Tá precisando de grana mesmo, né? Porra, cara. Diz que a máquina desse outro cara que o Graham Bell sacaneou, que era uma marca até mais avançada que o Graham Bell, que tinha uma qualidade de voz melhor. Mas o Graham Bell tem o seu mérito, porque ele criou a Bell Company, e ele teve a ideia de vender o telefone como um aparelho para ligar residências. Foi o mérito dele. O cara conseguiu vender essa porra e fez a Bell Company, é a maior telefônica do mundo, até os americanos quebraram ela em 3, porque eles achavam que era um absurdo de monopólio. Mas sensacional foi que o Graham Bell conseguiu, em 1876, ele conseguiu fazer uma demonstração pro então presidente dos Estados Unidos, né? Do telefone dele. Uhum. Aí ele mostrou tal, não sei o quê. Aí o tal do Rutherford chegou e falou: é uma grande invenção, mas de qualquer forma, quem vai usar isso? Ah, sempre tem alguém, né, cara? Aí já nosso Pedrinho, que é um cara falando, quando conheceu na Feira Mundial, falou: pô, gostei dessa merda aí, me dá um desse aí que eu vou botar lá em Petrópolis. É, Dom Pedro II, que era um mega nerd, foi na Feira Mundial. Ele fazia o quê? Ligava pra quem? Pro Gambel. Não, eu devia ligar pra Marquesa de Santos. Aí Marquesa. Ele trouxe o telefone pro Trouxe Brasil. Dois e mandou matar os pombos todos. Estavam um palácio de Petrópolis e um aqui. Então, mas assim, antes do telefone, o telégrafo tava bem estabelecido, né? Tava. Nessa época, a moda da época era arrumar um jeito de transmitir a voz pelos cabos do telégrafo. Quando ele inventou o telégrafo, que é uma invenção que eu acho mais maneira que o telefone, porque você vê uma máquina de escrever daquelas antigas escrevendo sozinha, muito maneiro. Traduziam o sinal do telégrafo. Não precisa ficar aquele maluco ouvindo e escrevendo mais, né? Na verdade, o código é um pouco diferente do Morse, mas o princípio é o mesmo. Você mandava o código e o código fazia. A máquina de escrever botava a folha na posição e bateria da certa. Aham, uhum, e aí decodificava o sinal e escrevia a mensagem. É, então um cara escrevia de um lado da cidade e o outro do outro lado da cidade recebia a parada batida. Porra, é um e-mail. Vocês já devem ter visto aqueles filmes de depressão americana, de bolsa de valores, o carinha pegando a parada da bolsa de valores numa maquininha que imprimia a cotação. É a fitinha. Isso. É, aquele ticker, a maquininha daquela fitinha, a mais famosa é a máquina feita pela empresa do Edson, que fez o desenho dele. É aquela que tinha a cúpula de vidro. É, aquela maquininha é muito maneira, porque é uma maquininha de uma impressora. Claro. Ela não imprime símbolo específico, não. Ela imprime qualquer símbolo que você mandar. Ela é igual um Telex. Excelente. Caralho, que foda. Ela é mais antiga que um Telex ainda. Caralho, Telex. Agora tu... Ele inventou aquela... Tu me fez voltar à minha infância. Ele inventou uma parada pra escrever o código Morse sem ser o... Aquela maquininha recebe Morse mesmo. Aquela maquininha pro Caim não ter que ficar ouvindo. É uma versão mais nova daquela que a gente vê em filme de Velho Oeste. Quando o Caim pega aquela fitinha na estação de trem, a fitinha tem só pontinhos. A fitinha tem só o código Morse escrito. Essa aí não, eu escrevi em letras. É essa que o cara usava em Wall Street lá. É, essa que o cara usava em Wall Street. Aí ele recebia duas linhas. A linha de cima é o nome da ação e a de baixo o valor. É, normalmente ele infartava. Aí depois ele caiu morto e dava aquele fade. Tipo, a câmera faixa dá aquele fade assim. Outra invenção famosa do Thomas Edison, segundo o Simpsons, é o martelo elétrico. Ah, puta que pariu. Caraca, aquele episódio é muito foda. Né? É o que o Homer vai visitar o museu do Thomas Edison. Na verdade, Edison. Foi o Homer que inventou e aí esqueceu lá. Não, e aí... foi a cadeia. Ah, é, foi o martelo elétrico, tem razão. A cadeia que ele acha que inventou e vê que copiou do Edison, né? É, não, é, pois é, mas o martelo o Homer inventa e aí esquece no museu e acha que é... É, muito bom, a cadeia que tinha apoio, né, pra você reclinar e ela não cair. E era uma invenção do cara que ninguém percebeu. Tava no museu, né? Cara, inventou tanta coisa que tinha coisa que tava passando desapercebido, né, cara? Caraca, excelente. E eu já fui nesse museu do Edson, é um museu mania. Fica na Flórida. Springfield. Não. É uma cidade interior da Flórida. Eu não me lembro o nome agora. Boca Raton? Fort Lauderdale. Sabe uma outra filha da putagem do Edson? É. Qual delas? Pirataria de filme, rapaz. Como assim? Em 1902, ele mandou uns agentes dele lá pra Londres e subornaram um dono de cinema. Pegaram uma cópia daquele filme Viagem à Lua. Sabe aquele que tem a bala de canhão que vai no olho da lua? Mas o Edson fez centenas de cópias e exibiu em Nova York, à vontade, sem pagar um tostão lá pros caras. Cara, mas direito atual é uma invenção do século XX e do fim do século XX. Nessa época é terra de Marlboro, meu amigo. Mas sabe o que é engraçado? As cópias do filme que mais sobreviveram ao tempo foram as do Edson, os piratas. É. Sensacional, né? O cara sempre se dá bem no final por alguma coisa na história, né, cara? Outra invenção maneira dele também, ele estudava muito o som. E ele queria bolar um jeito de gravar e reproduzir a voz. Isso é genial, cara. Isso também mudou muita coisa do mundo. E aí, ele um dia, ninguém sabe como, ele tava lá olhando pro teto e ele teve uma ideia de fazer um cone, botar uma membrana embaixo do cone, uma agulha na membrana e passar a membrana num cilindro. E conforme você ia falando, a membrana vai vibrando e vai riscando o cilindro. O cilindro era de quê mesmo? Era de... O cilindro é de cera. Era de metal com a camada de cera em cima, mas é o que grava é cera. Ninguém com menos de 30 vai entender como é que isso funciona, que ninguém com menos de 30 já viu uma vitrola antes, então... Eu que vi uma vitrola, não entendo. Eu não consigo entender como é que um pedaço de plástico, um monte de arranhão, toca a música. Não, presta atenção. Aquele arranhão é a deformação que você precisa fazer no alto-falante pra sair a música. Calma, o que saía não era o som perfeito, né? Era uma reprodução bizarra, porque o som, o que é o som? É vibração no ar, né? Nada mais do que isso. Qual era a ideia dele? Se eu conseguir fazer com que a vibração do ar seja captada e gravada nesse cilindro, talvez essa agulha possa, lendo essas engravações geradas por essa vibração, reproduzir essa vibração no ar, entendeu? Ela vai vibrar de novo e eu vou conseguir ouvir. Com esse mesmo padrão. É. Mas como é que a agulha lê a vibração? A agulha vibra. Se você olhar dentro do LP com uma lupa, é um poço com duas ondinhas na lateral. É. Vai correndo e faz uma espiral. Quando a agulha passa ali, ela vai passando naquela lateral e ela vai vibrando. E nessa época, a vitrola é elétrica, a parada. Mas nessa época, isso vibrava uma membranazinha no fundo de um cone. E eles faziam amplificação mecânica. Eles botavam um cone gigante, quanto maior a boca do cone, o comprimento da parada amplia o volume. Tu tem certeza disso, Blue Hand? É, tenho certeza sim. Por quê? Não, porque eu acho que isso é coisa do demônio, brother. Não é possível isso ser verdade. É muito bizarro, né, cara? O cara, assim, eu falo e aí eu tô falando essa folha de papel na minha frente tá sacudindo. Então, essa folha de papel vibra, o ar vibra, a voz é a vibração, o som é o ar vibrando. Sim, cara, vamos descrever como é que a parada aconteceu. O cara viu a vibração e ele falou, pô, a parede tá vibrando. Aí veio, a luz apagou, surgiu um ser estranho com um casco no lugar de pés. Falou pra ele, aí, maluco, você quer fazer um acordo? E o Edison inventou essa porra em 1877. E inventou e ficou esquecido. Essa merda ficou esquecida, cara, por muito tempo. Ele, no máximo, o que ele fazia? Ele ia de lugares em lugares, assim, pegava um cara e falava assim, ia numa cidade, ó, venha, grave a sua voz e ouça. Aí ele ganhava dinheiro com essa porra. Ele demonstrava, mas ele nunca fez a máquina. Caraca, peraí. Ele chegava no lugar e fazia a demonstração, o cara falava, oi, tudo bom? Meu nome é Azaghal. Aí tocava de volta com a... Exatamente. É o demo, matem ele. Era tipo uma ação de circo, essa porra. Esse negócio de ser coisa do demo, o destino, assim, é bastante irônico, né? Landel de Moura era padre, foi o que inventou o rádio. O Marconi chegou, patenteou e falou que foi ele. O que aconteceu com o Marconi? Uma pá de gente, cara, de uma igreja que tinha na cidade dele, invadiu o laboratório dele e quebrou tudo. Que falando isso? Que era coisa do demônio. Viu? É coisa do demo. Tem uma gravação de 1906 do Edison. Não, é a gravação dele cantando Daisy, não, pelo amor de Deus. Aí ele fala... I am the Edison Phonograph. Ele explicando, em 1906, olha, escuta aí. I am the Edison Phonograph, created by the great wizard of the new world to delight those who would have melody or be amused. I can sing you tender songs of love. I can give you merry tales and joyous laughter. I can transport you to the realms of music. I can cause you to join in the rhythmic dance. E é bem claro, olha, não é das primeiras, eram horríveis, você quase não entendi, mas essa é bem clara. É que depois ele conseguiu fazer o cilindro. Pô, ele chegou a vender várias... É que depois ele falava bizarro e saía certo. O problema da parede é que você tem que manter a rotação constante. Até ele conseguir fazer um equipamento que mantivesse a rotação constante foi foda. Depois que ele conseguiu fazer isso, aí foi direito. É porque até então as pessoas falavam, eu gravava na manivela. Como ele tava rodando na mão... Não é elétrico, alterava a rotação dele estar rodando a mão. Eu rodava um pouquinho mais rápido às vezes, mas porque então essa diferença é suficiente pra cagar por cair do negócio. Tem certas coisas que eu nunca vou entender. Eu não entendia como é que o motor de um carro funcionava, entrei num curso de mecânico, me formei mecânico e agora eu entendo. Eu não entendo como é que um LP funcionava e eu não vou fazer um curso não, de... Não é possível, cara. Você não entendeu, cara? Vibração reproduzida. Mas, cara, eu não consigo entender uma agulha. Eu pegar uma agulha agora e passar na minha mesa não vai cantar, malandro. Vai fazer barulho isso aí. Não vai. Vai fazer... Você tem um LP que você não gosta muito? Tem. Caralho, um LP. Mas é o seguinte, compra uma bolinha de isopor. Falando sério, você tem experiência de frente de 105 metros. Compra uma bolinha de isopor pequena, atravessa uma agulha por ela, faz um cone em volta da bolinha de isopor e passa em cima do LP. Você vai ouvir a gravação. É, cara. Caralho. Sem energia elétrica, sem nada? É quase um quadrado isso, cara. Porra, cara. Mas você acha que funciona um gramofone, porra? Gramofone é isso, é um pouquinho menos grosseiro. Mas o princípio é esse. Caralho, eu vou fazer isso. Pega um LP, uma agulha. Aí você olha pra trás, tá o Robert De Niro comendo ovo, meu irmão. Uma bolinha de isopor, daquelas bolinhas de isopor, mas a maiorzinha, né? Com a bolinha microscópica, não. Uhum. Deu pra você fazer um cone em volta dela e ela seja o lado menor do cone. Aquela bolinha que a gente usava pra fazer Marte na maquete. É, essas bolinhas mesmo. Atravessa uma agulha nela e passa a agulha no LP sem fazer peso pra não destruir o LP, né? Só de leve encostando. Caralho, tô impressionado. Vou fazer. Fica baixo, bem baixo, mas dá pra ouvir. Só não bota do Barry White, cara. O negão sussurrando do seu ouvido, tu vai ficar pelado na hora. Diga que eu for rico, ô Caio, comprar um rádio só pra ter amador, assim, pra ficar ouvindo, sabe? Tipo, antigamente. Dudu, eu acho que eu vou ter que fazer a porra da minha prova de licença de novo. Se eu tiver que fazer mesmo, eu te aviso, de repente faz comigo, porra. A gente tudo aquela porra. Mas aí tu fica de câmbio aí a noite inteira. Ah, nunca mais peguei, mas eu não quero. É bom não arriscar, tem que estar sempre preparado, né? Pois é, não, eu não quero ficar sem a porra da licença, eu não posso usar a porra usar pra ele. É claro. Não aconteceu nada, não, pode ficar tranquilo. Mas se acontecer, é bom ele estar preparado, cara. É bom, é importante. Não, mas se for invasão zumbi, eu posso transmitir em qualquer frequência. É, em qualquer situação de crise, você pode transmitir sem licença e não é crime. Olha aí, cara. É por isso que o protocolo tem um nome, mano.